Bravo Kilo Whisky autorizado, decolagem pistão na 7, vento 130 graus, 099, atente à estrutura de turbulência do trip. Então, 3805, mantém-se no ponto de espera com as instruções. No solo ao 02, nível direita, chame solo na frequência 121, decimal 9. Direita, solo 1219, graças. Solo Salvador, muito boa tarde, 3526. Controle Salvador, azul, passo 1, 1, 6, cruzando nível 1, 8, 0 para 1, 1, 5, 0, seja para o Santander. Azul 4, 1, 1, 6, boa tarde, sem identificação para o EDTAP, desce inicialmente ao 050. Papatango, Bravo, Kilo Whisky, passa 360 pela direita. Zero Alfa, não temos tráfego do conhecimento do controle nas proximidades, tem frequência de fusa presente. No solo 06, livre direita, chame solo na frequência 121-9. Direita 1219-5595. Bravo que Luiz, que autorizado, dá presente cruzamento do campo aqui na vertical da torre. Aqui cruze o campo na vertical da torre com rumo norte e aguarde transferência. 73 milhas no rumo sudoeste, livrando 340. Um Boeing 737 presente da AVGS. Is this the operation frequency for Centurion 428? Alfa, Kilo, Pátio 3, observando, sinalizador. Ok, 2560. Sim, chá livre de decolagem, 1-0, vento 140 graus, 1-0 nós. falar com você. Terno no 3325. 1-2-1 e 1-3-3-2-5. 1-2-5-1, 125.1, 1-3-3-2-5. 133.25. 5-1 e 1-3-3-2-5. Gordo 394. Gordo 70, da presente chame Recife. 1-2-6-8-5. Alterna 1-2-5-4-5. 3805, autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Autorizado a alinhar e manter 1-0. 3805. Uno 16, desça para 2.000 pés, o ajuste 1-0-1-7, livre da restrição de TAP. Autorizada final LFP, reporte estabilizado. Descendo para 2.000 pés, ajuste 1-0-1-7, livre da restrição em TAP, azul 4-1-1-6. Que Luiz, que no meu pé corredor forte, vai se afastar no meu pé para manobras? Quais são? Ah, 20 milhas para manobras? Gente. TAM 3805, decolado aos 1-0, chame controle na frequência 1-2-0-8. 08, boa, 3805. Boa tarde, eu tenho 3805, cruzar 1500, Nadael. 3805, contato radar na decolagem, subal 340, após 2000 pés, vou direto Leda, após Leda Bridge. 340, 2000, Leda, Leda Bridge, tenho 3805. Tão 3283, autorizado decolagem, pista 1-0, vento 1-40 graus, 1-0 nós. Iniciando 3283. Autorizado a alinhar e manter pichão no zero. Eu mantenho. Romeu Oscar, desce para 1.500 pés, o bicho no zero, 1-7, reporta através de caixa prévia. Caixa O Kilo Romeo Oscar para informação, tem aeronave do Índio November Alpha a 1.000 pés, efetuando o TGL sobre Veracruz. Mantenha no 1.500 pés, reporte através de Veracruz, o Kilo Romeo Oscar. Salvador, boa tarde, está 3283. Está 3283, boa tarde, contato radar, subam 190, da presente correção. Após 2.000 pés, está autorizado direto Puca, após Puca, Aracaju. Ativa 2.000, Puca. Correção, após 2.000, Puca, após Puca, Jamo, Aracaju. Após 2.000, Puca, Jamo, Aracaju, 3283. Boa tarde, sem identificação, desça para 4.000 pés, chegada bom, seu ajuste no 017. Gol 1600, autorizado decolagem, pista 10, vento 140 graus, 09. Livre decolagem, gol 1600. Você é pronto, 3, 4. Trip 5489, autorizado a alinhar e manter pista na zero. Força aérea 2560, chame Recife, 1260, alternando 1288. 260, alternando 288, Fábio 260. Fala, Salvador, Oxigênio 6142. Nossa animação Romeu, sensível, tem nossa autorização. Zero, perfil Puca, Jamas e Pá. 370, Puca, Jamas e Pá, gol 600. 42, não foi, não foi. Estabilizado no localizador, avistando o azul 41116. Trono 16 da azul, completa final, torre 118, decimal 95. Torre 118, decimal 95, azul 41116. Trip 5489, autorizado decolagem, pista 10, vento 120 graus, 09 nós. Decolagem 10, trip 5489. Salvador, Azul 4116, no curso localizador. Azul 4116, reporte baixar, trabalho. 4167. Romeu Oscar, ciente, reporte através de Paris. 3805, chame Recife, 1251, alterno no 3325. 3325, alterno 3805. Com a possibilidade do 3283 está passando pouco a frada presente em Aracaju? Primeira nave? 3283, passou pouco alguma possibilidade para Aracaju? Mais coordenação com o centro, então 3283. Na frequência 120.8. 208, tripe 5489. Controle Salvador, tripe 5489. Trip 5489, contato radar na decolagem, suba o 200 no perfil Arbor Elefa. 200 no Arbor Elefa, trip 5489. Distando, autorizado pouso. Zulu Papai Eco, controle. Zulu Papai Eco está agora a 64 milhas. Nordeste de Salvador, serviço radar encerrado. Mantenha-se em condições visuais e chama Aracaju no 203. 1203, 3 de terceiro. Do presente, vou direto a Aracaju. Direto a Aracaju, 83. Web 5857, livre da restrição de Pelô, desça para 3 mil pés, ajuste no 017. 3 mil Pelô. Boa tarde, é o Oscar Air 6326. Air 6326, acena identificação dessa 050, chegada Mari. Ok, 050 autorizado na Mari, Oscar Air 6326 com a Romeu. 1219, azul para tudo no meio. Forma o tráfego 12 horas 15 milhas. Rumo Nordeste, mantendo 1.500 pés, um Bravo November 2, Papá. Change mantém 3 mil pés, web 5857. Vai, 3283, chame Recife, 1.2685, alternando 1.2545. 1.85, 2.545, obrigado. Por nada. Como 6325, posicionamento no 04. Estamos mantendo 2,7 de razão com os 310 indicados. Quer que seja 2? Negativo, confirmando a razão 2,500. Ela varia, agora no momento estamos a 3,500. Sim. Controle 587 está autorizado, né? 5857, aguarde um minuto para autorização LS, atinge e mantém 3 mil pés, 5857. Imagina, vai visual com tráfego informado. 1600, chame Recife no 2685, alterna no 2545. 2615, 2685, 2545. Web 5857, agora sim, desce para 2017, livre final e LSXA, reposta estabilizada. 2000, tá de VLS, a reportagem estabilizada, 5857. Kilo Romeo Oscar, direto rotatório presente, reporta visual com o 97. Channel 6326, reautorizado 3 mil pés, ajuste no 017. No 017, 3 mil pés, a Channel 6326. Tapuia Elétrico, 5857. Completa sinal, torre 118, decimal 95. 2195, web 5857, muito obrigado, bom final de semana. Por nada, bom voo. Salvador, muito boa tarde, web 5857, está Fui Elétrico baixado e travado. Web 5857, continua a aproximação e aguarde instruções. Você segue aguardando as instruções? Kilo Romeo. Romeo, acho que eu chamei Torre 118, decimal 95. Vento 140 graus, 099. Autorizado, 5857. Salvador, vou passar com o Kilo Romeo. Pro descendo para o 050. Afirmativo. 7, 642. Channel 6326, desce para 2 mil pés, ajuste no 017, autorizado sinal e LSXA, reporta estabilidade. 2 mil pés, o Channel 6326. Três, quatro horas de Silêncio 326, reporta estabilizado, sinal ILS6. Silêncio, reporta estabilizado. Bom, no 648, confirme razão de descida. Mantendo 2000 no momento. Entendi. Salvador, 3154, formação Romeu. 3154, cena identificação, desceu 060, chegada na área. 060, chegada na área, 3154. Oi, Salvador, uma boa tarde, boa noite. Qual com a Edson? Gol na 336, mantém o ponto de espera. Patão, Kilo Romeu Oscar, autorizado, pouso, pistão na 7, vento 140 graus, 08 nós. Leve 5857, no solo aos 29, livre à direita, chame solo na frequência 121 decimal 9. Direita 219587, obrigado. Gol 1333, autorizado, alinhar e manter pistão na 0. Mantendo no 0, bola 3. 6326, completo final, chame torre 118, decimal 95. 118, 95, obrigado, tirei, até amanhã. Por nada, povo. Autorizado a ascensão para 2500 pés. Oxané 6326, reporte passar travado. Sim, reportará, 6326. Oh, não. 089. Para o táxi, você vai ver 3,15? Lembrou 5,87. Está pronto para o táxi, 145, após 3 horas e 50, alternando o Daniel. Para o nosso controle. Conquista da presente. Kilo Romeu Oscar no solo aos 3-1, autorizado ingresso na Papá, reporte de branco frequência. Oi, boa tarde, a senhora é 6-5, ponto de espera, visual para nada na coisa. O Xané 6395, após o pouso do mesmo, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Após o 100, ali mantém pista no zero. Xané 6326, autorizado pouso, pista no zero, vento 120 graus, 08 nós. Sente pouso autorizado, 6326 hoje.